Vamos agora com Folhas de Outono. Folhas de Outono é uma banda também daqui do Rio de Janeiro, que tem por integrantes o Jefferson, o Rafael, Daniel, Magno e o Tom. A banda iniciou-se mais ou menos em 2008, lançaram seu primeiro CD em 2009, mas não fizeram tanto sucesso. No fim de 2009, a banda quase acabou, cara. Parece que todo mundo foi comprar pão e não voltou mais. Restou só o Daniel. Parece que nesse meio tempo aí ele pensou e pensou e BAM! Em 2010 a banda ressurgiu já como cristã, novos integrantes e novo estilo. Estilo esse que eu não sei explicar. A banda mescla tanta coisa que eu fico bugado. É metalcore, é deathcore, é alternative metal. E se pá, tem até indie no meio. Logo em seguida foi lançado O Tempo Que Me Foi Dado, um EP, e ficaram nessa aí de lançar EP, singles, EP, e enfim lançaram um full length com o mesmo nome, com 12 faixas. Então bora sangrar? Vamos sangrar! Folhas de Outono já abriu vários shows da Oficina G3 e hoje se mantém firme na cena, uma das poucas bandas que permaneceram de pé. Com a fé cristã, isso reflete em muitas letras da banda. Vamos então com Uma Voz no Desespero. Não consigo esconder o vazio que há em mim. Quem poderá me proteger? E eu ouço a tua voz, não consigo enxergar. Vamos ficar agora com comentários de integrantes da banda sobre o presente e o futuro. E aí galera, beleza? Aqui é o Jefferson Sullivan, vocalista do Folha de Outono. É prazerzão estar falando com vocês. Os novos projetos do Folha de Outono. Pô mano, tem muita música nova e boa. E eu acho que vocês vão gostar até mais do que do primeiro CD, porque esse CD tá bem diferente, tá mesmo peso, é claro que a galera pergunta, né? Vai continuar pesado? Claro que vai. A afinação até desceu das guitarras, queridos. Enfim, a gente tem um CD aí que foi muito bom pra gente, né? O Tempo Que Me Foi Dado, lançado em 2014, já tem 4 anos daqui a pouco. Três anos, no caso. E a gente tá preparando muita coisa boa pra vocês, mas enfim. E sobre manter uma banda, vamos lá. Sobre manter a banda, a dificuldade maior é a vida social, manter vida social, família, manter tudo no mesmo tempo, entendeu? A dificuldade maior é a crise financeira, porque a gente que trabalha no rock brasileiro, ainda mais cristão, a gente sabe que não tem muito retorno financeiro. Ninguém da banda Folha de Outono é sustentado através da banda. Cada um tem seu trabalho particular. Eu creio que a maioria das bandas que são do underground são assim, entendeu? Ainda temos que lutar para conquistar. Mas, enfim, o sucesso não é conseguir fama, o sucesso é você conseguir alcançar teu objetivo. A gente conseguiu vários sucessos dentro desse CD, que foi um deles abrir vários shows da Oficina G3, enfim, sair em jornal e outras coisas que muitas outras bandas já tiveram o prazer de fazer isso. Pra gente é um amor imenso. Mas eu acho que o retorno maior, você tem que fazer tudo com amor, cara. Se tu não tiver banda só pra ter dinheiro, se tu quiser alcançar uma fama, acho que o caminho não é esse, entendeu? Acho que tem que fazer por amor primeiro, porque as coisas depois vêm sendo acrescentadas. Então é isso que acontece com a galera do Folhas. E se você quer ter uma banda, é difícil sim. É, se tu não fizer por amor, não vai pra frente, porque é como eu acabei de falar. Mas é algo que tu ganha muito, cara. Amigos, tu ganha muito amor por ver as pessoas cantando tua música lá embaixo. É, e outras coisas que Deus proporciona pra gente, tipo testemunhos, enfim, de vidas sendo salvas através das músicas, isso é perfeito. E tem até uma história muito legal, o Folha de Outono foi até tocar não, a música do Folha de Outono tocou em um casamento, uma entrada de um casamento. O nome da música é A Voz de um Desespero. A galera entrou, a noiva e o noivo, eles botaram lá pra entrar na igreja assim, ó. Não consigo esconder, enfim. Isso é bem legal, esses retornos, assim, esses feedbacks que Deus proporciona pra gente e a galera também. Vamos com mais uma. Apelo! Será que não consegue